Josep Blatter foi reeleito presidente da FIFA. Sharapova está novamente nas meias finais. E no hockey patins, decisão do título adiada para a última jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Produções apresenta o CD de forró deste verão. Oh, não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Forró não, Folia não, 3. Eu vou gritar. 45 músicas em CD duplo com preço especial. Forró Folia 3. Como vou dizer para o Manda Calypso, Aviões do Forró, Calcinha Preta. Manda Deja Vu, a Rochadeira da Bahia. Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz. Chama a Patricinha pra dançar, junto com o Forró Saboreia. Forró Folia 3. Cristal quebrado, não cola. CD duplo, já à venda. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias de 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A Antena Web está à procura de novos locutores. Por que não se atreve? Lançamos-lhe o desafio. Integre a equipa de locução da Rádio Antena Web. Se estiver interessado, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para saber mais pormenores. Nós não exigimos muito. Só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antena Web. A sua, a nossa, a rádio de todos nós. A Antena Web é assim. Quando entra... Ela, que é isto? Quando ouve... Nada mal. E por fim, quando se habitua, já não quer outra coisa. O que é que está à espera? Entre em www.radioantenaweb.info e tenha acesso à programação mais variada que já ouviu na estereofonia. Rádio Antena Web. Sintoniza-te! Boa noite. O suíço Josep Blatter foi reeleito presidente da FIFA. As eleições decorreram hoje. Josep Blatter cumpre agora o seu quarto mandato. Há quatro eleições consecutivas que Josep Blatter é o indiscutível presidente da FIFA. Hoje teve 186 votos em 203 possíveis. O suíço descreveu o dia de hoje como maravilhoso. Num discurso feito pouco depois da reeleição, Josep Blatter dizia que teremos a FIFA de volta ao caminho certo, com processos claros e transparentes como a água. Disse ainda o agora reeleito presidente da FIFA, Josep Blatter, que é preciso algum tempo, que não consegue mudar as coisas de um dia para o outro, mas que a pirâmide de contacto, aliás, a pirâmide de comando está intacta. Josep Blatter agradeceu também a confiança que lhe foi atribuída. De referir apenas que Josep Blatter era o único candidato à presidência da FIFA. Tudo depois de Bin Aman, o seu principal oponente, ter sido suspenso por este órgão. A base da suspensão de Bin Aman, ex-presidente da AFC, Asia Football Confederation, está associada a um processo no qual Josep Blatter também está envolvido e, aliás, está ainda a ser investigado pela Comissão de Ética da FIFA, tal como Bin Aman. Portugal viveu hoje mais um dia histórico no desporto. Aconteceu hoje, em pleno Terreiro do Paço, a maior aula de judo do mundo. A anterior tinha tido 1000 participantes, segundo o livro dos recordes, o Guinness Book. A de hoje teve 4000. Mas foi uma aula muito mais do que aula. Foi um momento repleto de simbologia. A aula de judo foi breve. Acabou com o hino nacional e com a devolução dos 4000 kimonos que adultos e crianças envergaram. Traziam bonés de diferentes cores e, humanamente, recriaram um grande arco-íris em pleno Terreiro do Paço. Muita simbologia a marcar o dia 1 de junho, o dia em que o mundo parou para ver o Terreiro do Paço e os 4000 participantes na maior aula de judo do mundo, promoção de Nuno Delgado, um judoca português. No ténis, no Roland Garros, o segundo Grand Slam de 2011, prepararam-se as meias finais da edição 2011 deste torneio parisiense. Meias finais que vão juntar os 4 melhores tenistas do mundo na secção masculina do ranking ATP-WTA. Estou a falar naturalmente de Rafael Nadal e Andy Murray, que serão de enfrentar nas meias finais, tal como Roger Federer e Novak Djokovic. É verdade que Rafael Nadal é número 1 e Andy Murray é número 4, mas também é verdade que Djokovic é número 2 e Roger Federer é número 3. Mas mais verdade é também ainda de que, se porventura o jogador sérvio bater Roger Federer, independentemente do resultado final, é mesmo o sérvio que vai passar a ocupar o número 1 no ranking ATP, destornando assim o atual detentor deste lugar, Rafael Nadal. E se isto acontecer, passaremos a ter desde 2004 um nome diferente no número 1, que não Roger Federer ou Rafael Nadal. Mas vamos aos resultados. Hoje, Rafael Nadal bateu o seu calcanhar de Aquiles, aquele que foi capaz de impor recentemente uma derrota pesada. Rafael Nadal bateu Robin Söderling com os parciais de 6-4, 6-1 e 7-6, com 7-4 no tie-break. Já Andy Murray bateu o experiente Juan Ignacio Chelas pelos parciais de 7-6, com 8-6 no tie-break, 7-5 e 6-2. O tenista britânico foi, desde o princípio até ao final do encontro, superior a Juan Ignacio Chelas. Bem mais equilibrado foi a secção feminina, aliás, os jogos que se realizaram hoje e que levaram Maria Sharapova novamente à meia-final de um Grand Slam. Curiosamente, o único que até agora a tenista russa não havia conquistado e mais, no terreno mais difícil. É verdade, a tenista russa venceu hoje a alemã Andrea Petkovic pelos parciais de 6-0 e 6-3. No primeiro set, a tenista russa foi notoriamente superior, com Andrea Petkovic a tentar sempre manter o equilíbrio e a conseguir em alguns momentos, mas Maria Sharapova, com a sua experiência, a fechar muito bem os pontos e a acabar com um 6-0 no primeiro set. Um 6-0 que foi, com sobretudo, uma vitória anímica, já que no segundo set podemos observar uma Andrea Petkovic muito mais ansiosa, a cometer mais algumas faltas, mas, acima de tudo, a não conseguir superiorizar-se, nem sequer igualar a tenista russa Maria Sharapova, claramente favorita. Se Andrea Petkovic vencesse, passaria a fazer parte do top 10 do ranking ATP, mas, como não venceu, continua a ser Maria Sharapova que irá, então, subir no ranking. Já alcançou as meias finais, algo que não acontecia desde há muito tempo. Sharapova vence assim então a tenista Andrea Petkovic e vai defrontar nas meias finais a tenista chinesa Na Li, que venceu também hoje, a tenista Victoria Azarenka da Bielorrússia pelos parciais de 7-5 e 6-2. Tal como Maria Sharapova, Na Li também não gosta muito de terra batida, mas hoje saiu-se bem, e diz mesmo que, depois do jogo de hoje, aqueles que nela não acreditam terão de repensar a sua opinião sobre a terra batida e a tenista chinesa Na Li. na Liga pretende chegar à final de mais um Grand Slam, depois de ter perdido na final do Open da Austrália o primeiro Grand Slam do ano 2011. A tenista chinesa quer tornar-se a primeira do seu país a vencer um Grand Slam, fortalecendo assim a modalidade do seu país. Ainda sobre este assunto, Nali diz que acredita que na próxima edição do Roland Garros possam haver mais chineses em competição. Nali irá então jogar amanhã frente a Maria Sharapova rumo à final que se realiza este domingo. E para fechar o desporto inteiro desta noite, vamos aos resultados da penúltima jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Hockey em Patins. Uma jornada em que Benfica e Porto tiveram dificuldades para bater fora os seus adversários. Mais o clube encarnado do que a equipa treinada por Reinaldo Ventura. A equipa portista venceu por 4-2 o Hockey de Braga, enquanto que Benfica bateu pela margem mínima por uns 6-5 a Académica de Câmara. Assim, Porto e Benfica continuam os dois com 79 pontos e a decisão de título só se vai decidir, digamos assim, na última jornada que se realiza já este dia 4 de junho. Vamos aos resultados da 29ª e penúltima jornada. Foram estes os seguintes 8 diferenciais. Valongo 9, Associação Desportiva Limianos 3, Académica de Câmara 5, Sporting Benfica 6, Sporting de Tomar 5, Académica de Espinho 6, Hockey de Barcelos 2, Futebol Clube do Porto 4, Oliveirense 6, Hockey Clube de Braga 4, Física Torres Vedras 5, Golo Pilhares 2, Cascais 2, Candelária 0 e Porto Santo Sade 6, Juventude de Viana 5. Ora, com estes resultados consegue-se a seguinte classificação, sendo que já sabe quem vai descer à 2ª Divisão, pelo menos os dois últimos classificados. Vamos lá à tabela classificativa com os três primeiros lugares. Porto e Benfica, ambos com 79 pontos. A União Desportiva Oliveirense, Oliver das Meias, segue atrás com 10 pontos de diferença. E porque já só há 3 em disputa, os azemenses já nada poderão fazer para sequer almejar o segundo lugar. O 14º lugar, aliás, a equipa do Sporting Clube de Tomar, com 25 pontos. Há 3 em disputa e os tomeiros têm mais 5 que a equipa da Académica de Câmara, que tem 20 pontos e vai no 15º lugar, e mais 7 do que a equipa da Associação Desportiva de Limianos, que tem 18 pontos e vai então no 16º e último lugar. O Desporto de Antena termina por aqui, mas regressa amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!